andrecidismoral.com.br. Alô, MC Juninho, JFS, né? Gostoso é você de quatro na minha cama, gritando, bota, pedindo, solta, acertando, gostoso, quicando. Ai, ai, ai, na minha piroca. Ai! Sentando gostoso em cima da piroca, vai gostoso, escala aí a vida. Sentando gostoso em cima da piroca, quicando gostoso em cima do mar. Ai, bandida, ai, bebê. Sentando gostoso em cima da piroca. Ai, pega a cerveja, porra. Aumenta o som, RG Paredão. Aumenta o som, cajaçô. Aumenta o som, soneca. Me dá viola, me dá viola, me dá viola. Oral de Ibicoara. Esqueça tudo, vida. Eu não fui. A favela entende. Isso que importa. Galera de Jauá, mutirão, areias. Gostoso é você de quatro na minha cama, gritando, bota, pedindo, só cacetando gostoso. Cacetando gostoso em cima da piroca. Em cima da maloca. Em cima da piroca. Cacetando gostoso. Escala eu, vida, vida. Escala eu, bandida. Cê tô no gostoso, gente. Ai, TR. Vai, Grifes. Me deixou chatão. Viola baixinho, viola. Gostosa. Ai, gostosa. Gostosa. Gostosa. Gostosa. Gostosa, sou eu de quatro na sua cama, pedindo em volta na cama, foca na cama. Gostoso, gostoso, gostoso na sua piroca, sentando gostoso na sua piroca. Ai, vida! Fica no maloca, sentando gostoso, fica na piroca, sentando gostoso. Agora vai com sua vida. Eu sinto, eu pico, eu sinto, eu pico, sentando gostoso, fica na piroca. Ai, sentando gostoso, sentando gostoso. Gostoso, a guitarra parou, velho? Sentando gostoso, se para piroca. Sentando gostoso, se para maloca. Se para piroca. Viola, viola, viola. Gostoso. Aumenta o paredão, dedo, dedo. Pantera, paredão. Minha boca do rio. Minha Narandiva, meu Tancredo Neves, meu Arenoso. Mengo Madeira. Gostoso é você de quatro na minha cama, gritando, bota, pedindo, solta, sentando gostoso. Ai, ai, na minha piroca. Ai, isso acabou, meu Deus. Sentando gostoso. The Music Brasil, respeita, fila da puta. Ai, sentando gostoso, cê manda piroca. Ai, você pode dar uma nota. E você, você e eu.